as possibilidades de se aprimorar, vida linda revelar, caminhos a trilhar, infinitas possibilidades de se aprimorar, vida linda revelar, caminhos a trilhar, oportunidades surgem e uma escolha divina presença para si. Com humildade. basta presentes, basta aceitar. Conscientes escolhemos o que dar. Abundância divina, sim, surgirá. Conscientes escolhemos o que dar. Abundância divina, sim, surgirá. Assumo quem eu sou, me entrego ao amor. Eu sou a solidez da terra, memória ancestral revela. Eu sou a solidez da terra, memória ancestral revela. Graças à divina presença que pura se expressa. Eu sou a pureza da água que céu azul está o sol a brilhar. À noite, estrelas, histórias têm a contar. Lindo céu azul está o sol a brilhar. À noite, estrelas, histórias têm a contar. A vida se transforma, se renova. Divina sabedoria da natureza. A vida se transforma, se renova. Divina sabedoria da a natureza. Divina tem a ensinar que sempre há caminhos para se trilhar. A natureza divina tem a ensinar que sempre caminhos para se trilhar. Uma escolha aqui, um destino encontrará. Uma bênção para aquele que se entrega. Escolha aqui, um destino encontrará. Uma bênção para aquele que se entrega ao amor e harmonia que Gaia tenha. Histórias tem a contar. Lindo céu azul está o sol a brilhar. À noite, estrelas, histórias tem a contar. A vida se transforma, se renova. Divina sabedoria da natureza. A vida se transforma, se renova. Divina sabedoria da natureza.